Algo de bom pra viver, algo de bom pra buscar, algo de bom. Todos querem algo de bom, todos merecem algo de bom, algo de bom. Tipo nascer do sol. Então vai. Algo de bom é o que eu quero, tipo um sorriso sincero, um bom samba pra vida, a entrada, a saída, algo que alimente, que comova a gente, que soe bem no ouvido acusticamente. Entende? O que é poesia, o que é noite, o que é dia, uma bela magia, algo bom que vicia, atravessa oceano só no pensamento, meus versos sem plano, meu pobre lamento. Óculos, lente, ser bicho, ser gente, heresia ou poema, a vida, meu tema, não tem esquema, só suor, o respeito e o amor como sempre. Sempre o melhor remédio pra curar essa dor. De cima do prédio me livro do tédio, moro. É pra isso que eu dou valor, o sorriso, uma flor, o sol e seu pôr. Algo de bom pra viver, algo de bom pra buscar, algo de bom pra você, nunca deixar de sonhar. Algo de bom pra viver, algo de bom pra buscar, algo de bom pra você, deixar de sonhar. Meu conforto, o ar pra poder respirar e amar enquanto tudo durar. Quem disse que o dia chuvoso é feio? É nele que eu leio, livre de receio. Todo ódio, odeio, mapeio, me escrita de uma forma bem limpa aqui nessa fita. Enquanto eu sonho, nada me limita. Coisa boa suponho, tipo paz infinita. Eu li uma frase do poeta que faz, ele diz: quem lê, enxerga bem mais. Não é cartaz, é concreto, é bem mais do que certo. Tem um gole, liberto a falta de afeto. Vejo fotos que traz quem tá longe pra perto. Ideias que divago pelo mundo que vago. Tem amor, mas é vago, pelo bem até pago. O dobro do que trago. Algo de bom pra viver, algo de bom pra buscar, algo de bom pra você, nunca deixar de sonhar. Algo de bom pra viver, algo de bom pra buscar, algo de bom pra você, nunca deixar de sonhar. Algo de bom pra viver, pra buscar, pra você, nunca deixar de sonhar. Algo de bom pra viver, pra buscar, pra você, nunca deixar de sonhar.